Bem-vindo ao audiobook de As Aventuras de Alice no Subterrâneo, ou como você já deve ter ouvido falar, As Aventuras de Alice no País das Maravilhas. Meu nome é Carlos Gomes, esse foi um trabalho que decidi fazer para suprir a falta de conteúdo dessa obra, assim como as demais do autor em nossa língua. Primeiramente, gostaria de esclarecer que não sou um profissional do ramo da literatura ou narração, sou um leitor da obra e grande entusiasta do tema. Pois bem, para quem ainda não conhece, Lewis Carroll, pseudônimo de Charles Ludwig Dodgson, foi um matemático, escritor e fotógrafo que viveu durante a era vitoriana na Inglaterra. Se dedicou a estudos de lógica e livros de histórias. O popular Alice no País das Maravilhas, criado por ele, é o livro em questão nesse trabalho. A história foi contada a Alice Pleasance Liddell, filha do Deão de Christchurch, em Oxford. Ela e suas duas irmãs, Lorina e Edith Liddell, foram entretidas por Charles em passeios de verão ao rio Tâmisa. Pouco a pouco a história foi se mudando e em 1865 houve a primeira publicação. Atualmente é reconhecida como um grande clássico, eternizada por seu modo de narrativa nada comum em histórias do gênero. A Disney ajudou a difundir sua popularidade, criando sua versão em 1951. Porém, a obra, diga-se de passagem, merece atributos além de apenas um clássico infantil. Contém passagens onde Carroll brinca com lógica e muitos aspectos sociais, fazendo críticas e paródias a costumes de sua época e da sociedade humana. Muitos personagens são marcantes nesses quesitos, como o gato de Cheshire, a rainha de copas e a duquesa. Obra que depois foi sequenciada em As Aventuras de Alice através do Espelho, em 1872, com igual sucesso e popularmente conhecida em mescla na maioria das adaptações da história anterior. Em geral, essa tradução procura deixar o leitor com o conhecimento no texto literal, ou seja, sem nenhuma adaptação para a nossa cultura, como a tradução de Monteiro Lobato, e sem alterações de nomes de personagens como simplificações para a leitura, como muitas adaptações com trechos abreviados fazem. Quanto à narração, procurei deixar o áudio com a melhor qualidade possível, levando em consideração a condição simples que foi gravado. Para deixar a história com uma melhor dinâmica, utilizei uma soundtrack baseadas em composições clássicas famosas. Espero que gostem. Soundtrack essa, que é listada no blog alicenosubterraneo.blogspot.com.br, assim como todo o conteúdo do livro. Espero que desfrutem desse trabalho feito de fã para fãs. Obrigado e uma boa leitura.